sofrimento, tanta dor aqui, tanto ódio enchendo os corações, tanta crise, tanto desengano, tanta guerra entre as nações, tantas seitas e ideologias que tentam abalar a nossa fé. Mas o crente salvo não vai se confundir, ele sabe sua vida é certa, sim. Voltará, se voltará. Jesus vem, aleluia, ele vai voltar pra mim. Oh, voltará, se voltará pra mim. Oh, voltará, se voltará pra mim. Esse dia todo crente espera. Jesus vem, aleluia, ele vai voltar pra mim. Tantos que até dizem sou Cristo, e outros dizem breve tudo vai sentir a falta deste povo que está aqui. E não adianta impedir, em breve esse céu irá se abrir. Esse dia todo crente espera. Jesus vem, aleluia, ele vai voltar pra mim. Oh, voltará pra mim. Esse dia todo crente espera. Jesus vem, aleluia.